Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e Rádio Paulo Freire. E para você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube ou no streaming da internet. No Atlas Global da Doença, da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil ocupa a 6ª posição do ranking mundial de casos da doença, o que equivale a 16 milhões de brasileiros. O diabetes é uma doença grave, que pode levar a dificuldade de cicatrização, problemas na visão e outros problemas de saúde. No Saúde é o tema de hoje, vamos aprender mais sobre o diabetes, os sintomas, os cuidados e a prevenção. Este programa é produzido pela Rádio Paulo Freire, em parceria com o projeto de extensão Sintoniza na Saúde, coordenado pela professora da Área Acadêmica de Saúde Coletiva da UFPE, Gabriela Moraes. Eu sou a Agatha Silva, estudante de jornalismo da UFPE, e convido você para participar desta conversa ao vivo aqui no YouTube. Envie sua pergunta e interaja com a gente. Hoje, eu estou acompanhada do estudante de medicina do 7º período, Denis Cardona. Seja bem-vindo, Denis. Bom dia, pessoal. Eu sou Denis Cardona, estudante de medicina aqui da UFPE e membro do projeto de extensão Sintoniza na Saúde. Nesta edição do Saúde é o Tema, vamos conversar com um médico endocrinologista pelo Hospital Agamenon Magalhães e membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Arthur Costa Hinojosa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Agatha. Obrigado, Denis. Obrigado a todo o pessoal aqui da Rádio Paulo Freire. É um prazer estar aqui. Obrigado, ouvinte, também, por estar participando. Doutor, para começar, o que é o diabetes e como ele se caracteriza? Ora, é uma pergunta bem complicada, porque o diabetes, na verdade, tem vários tipos. Mas ele se caracteriza por ser um quadro de resistência insulínica, uma deficiência de insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso corpo. Seja uma deficiência relativa, ou seja, o paciente tem insulina, mas tem uma resistência muito grande ao hormônio, a que ele atue na periferia, ou então a pessoa já nasce sem produção de insulina, ou você tem uma destruição, assim, com uma certa idade, já tem a destruição do local que produz insulina. Então, você não tem aquela produção de insulina. Então, isso leva a uma resistência, certo? Então, a deficiência relativa ou absoluta de insulina. É claro que algumas outras situações, como uso de corticoides, pode levar também a um quadro de diabetes instalado já, tá? Porque leva a uma resistência insulínica. Então, é basicamente isso. É uma deficiência na ação da insulina, seja de forma relativa ou absoluta. Certo. E assim, para a gente entender, porque o pessoal fala muito que tem os tipos de diabetes, né? Tipo 1, tipo 2. Quais são esses tipos e como é feita essa divisão? Eles são vários tipos, realmente, de diabetes, tá? Os que a gente mais escuta falar, o diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele aparece principalmente na infância. Aí é realmente uma deficiência absoluta de insulina. Geralmente, é uma doença autoimune. Então, o que é uma doença autoimune? O corpo da gente ataca o nosso próprio corpo. Então, você tem lá o pâncreas, que tem as células que produzem insulina. E aí, você tem substâncias que são consideradas anticorpos, que atacam e destroem esse pâncreas. Por diversos motivos. Às vezes, existem estudos que mostram alguma coisa epigenética, ou seja, coisas do ambiente que influenciam no surgimento do diabetes tipo 1, mas não se sabe, na verdade, o que dá origem realmente ao diabetes tipo 1. Geralmente acontece na infância, então é um quadro que geralmente o paciente começa já um diabetes muito avançado, então que evolui para a necessidade de insulina. E o outro tipo que é bem mais comum e bem mais prevalente é o diabetes tipo 2, que aí é associado à história familiar, que é um dos fatores mais importantes, associado à obesidade, síndrome metabólica, dentre diversos outros fatores. Esses são os dois mais comuns. Existem uns bem mais raros, como LADA, MOD, dentre outros, certo? Mas esses são os dois mais comuns que a gente escuta falar. E o diabetes, ele é considerado um problema de saúde pública? Sem dúvida. É considerado um problema de saúde pública. Como você bem comentou, Agatha, no começo, a gente tem 10 a 11% da população brasileira com diabetes, adultas, tá? Então, são 16 milhões de adultos aí. Se você tirar, assim, parece um número pouco dentro da nossa população, mas, geralmente, se você pegar, é 1 a cada 9 a cada 10 adultos que tem diabetes. E o mais importante é que a maior parte das pessoas que têm diabetes, ou pelo menos pré-diabetes, que é outra condição, são não diagnosticados, ou tem o diagnosticado, mas é silencioso, não faz um rastreio adequado. Então, isso é um problema de saúde pública, além do que é uma doença que não causa sinais e sintomas no começo e leva a complicações gravíssimas a longo prazo, seja perda visual, amputação, né? Que a gente pode discutir depois. Mas, assim, é um problema de saúde pública. Então, é mal controlado, mal tratado também. Isso tem vários problemas implicados nisso, mas realmente é um problema grave. Entendi. E como é a situação atualmente no Brasil dessa condição do diabetes? Como é que a gente enfrenta o diabetes aqui no Brasil? Como a gente enfrenta hoje? Existe, assim, como eu comentei, a enorme prevalência existe aqui no Brasil, né? E é uma preocupação. A gente é uma doença que deve ser abordada já no nível de atenção básica. Então, isso é extremamente importante, porque diabetes e hipertensão são as duas condições mais prevalentes. Então, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, toda a equipe, enfermagem, toda a equipe tem que saber lidar com o paciente com diabetes. E tem que saber diagnosticar o tipo, tem que saber, por exemplo, saber se esse paciente já precisa de uma insulina logo, porque tem paciente que demora para o diagnóstico de forma... demora tanto para o diagnóstico que às vezes já precisa de insulina, seja ele tipo 1 ou tipo 2. Então, é importante que isso seja identificado precocemente e que isso seja tratado e visto com importância, porque no futuro... É porque é uma doença difícil de dizer. Eu sempre digo que é uma doença difícil de você trabalhar com o paciente, porque ele não está sentindo nada. Ele está bem, está ali. Não, tem diabetes, ok. Mas quanto mais tempo ele vive com aquele diabetes, provavelmente mais de 10 anos, aquele diabetes vai piorar se ele não estiver controlado. Então, assim, é uma questão a ser tratada a nível de atenção básica. Isso precisa ser enaltecido, certo? Perfeito. E o que é o pré-diabetes? Qual é a diferença dele para o diabetes em si? Boa pergunta, Agatha. O pré-diabetes, assim, é uma condição prévia ao diabetes, como o próprio nome já diz, né? E está muito relacionada a, principalmente, outras doenças, como obesidade, síndrome metabólica, tá? Tanto que a gente, quando é um paciente mais velho, mais idoso ou que tem obesidade, às vezes você tratando essa condição, esse pré-diabetes vai embora. Uhum. Porque outras doenças, síndrome metabólica, obesidade, levam à resistência insulínica e isso perpetua esse pré-diabetes. Uhum. E o paciente pode vir a se tornar diabetes, tá? Uhum. Diabético, no caso, né? Ter diabetes. Então, é uma condição aí intermediária entre o paciente que tem uma glicose em níveis normais e o diabetes instalado em si. Sim. Certo. E você trouxe pra gente que muitas pessoas têm diabetes e não sabem. Então, é por isso que é considerado uma doença silenciosa. E como é que funciona isso, mais ou menos? É isso, porque são vários fatores. Tem gente que, por exemplo, é magro, não tem obesidade, não tem, mas tem história familiar muito forte de diabetes. Então, esse paciente, sabidamente, mesmo ele magro, mesmo ele tendo uma alimentação boa, ele tem um risco aumentado de ter diabetes, entendeu? Eu, na minha família, eu tenho familiares, tanto parte de pai, parte de mãe, que tem diabetes ou pré-diabetes. Então, eu já tenho, talvez, uma tendência, mesmo não tendo obesidade, de ter. Então, é por isso que é importante o rastreio, e hoje é recomendado essa parte do rastreio, a partir dos 35 anos, de realizar pelo menos uma glicemia de jejum, certo? Uhum. Que é um exame de rastreio, que é um exame fácil, barato, de ser aplicado e feito na população. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Recebemos uma pergunta no YouTube de Clarissa. Ela falou, bom dia, sobre alimentação, o diabético pode comer carne gorda? Olha, vamos lá. Evitar, veja, pacientes que têm diabetes, eu sempre digo assim, que tem que ser negociado a questão da alimentação. É muito importante, Clarissa, que a parte nutricional tem que esteja muito bem alinhada com o tratamento medicamentoso do paciente com diabetes. É fundamental. E é importante você fazer essa pergunta. Não é que a gente vai ter que fazer uma coisa restritiva para o paciente que tem diabetes, mas o próprio paciente que tem diabetes, ele tem que entender quais são os alimentos que vão elevar mais a sua glicose e outros que vão elevar menos. Então, por exemplo, comer um torresmo, você comer uma salada antes de comer um torresmo, sua glicose vai elevar menos do que se você só comer o torresmo. Mesma coisa de um pão francês. Ah, vou tirar meu pão francês. Não, vai reduzir a quantidade, vai saber como comer e com o que comer. Então, você associar proteínas, por exemplo, no pão, ou salada ali no pão, isso vai fazer com que sua glicose suba menos a nível do sangue, tá? Então, existem estratégias. Então, veja, eu nunca vou dizer, ah, o paciente com diabetes não pode comer nada. Ah, não pode tomar suco. Veja, você tem que evitar. Eu tenho que reduzir, certo? Mas não é uma coisa para ser excludente, tá? A gente não pode dizer, ah, não, não pode, não pode, não pode. Até porque isso reduz a adesão terapêutica do paciente e atrapalha o tratamento. Clarissa também trouxe outra pergunta. Ela queria saber se todo pré-diabético vai ser diabético no futuro. Não, também não. É, um terço dos pacientes evolui para o pré-diabetes, evolui para o diabetes, que diga. Um terço melhora e um terço permanece com pré-diabetes o resto da vida. Tá? Uhum. E aí depende daqueles fatores que eu disse. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação desbalanceada, tem obesidade, não faz exercício físico, esse paciente tem um risco maior de evoluir para um diabetes. Tem mais tempo de pré-diabetes, tem um risco também maior. Então, a reversão para a glicose normal é muito comum. Uhum. Tá? Isso acontece. Então, muita gente, só com mudança de estilo de vida, consegue mudar. Você é um pouco mais agressivo no tratamento, se é um paciente muito jovem que está com pré-diabetes, porque ele ainda tem um longo tempo de vida pela frente. E se tiver obesidade, por exemplo, você trata a obesidade, que aí você consegue realmente ter uma melhora. Isso aí. Certo. E me diz uma coisa, quando os sintomas aparecem, quais são esses sintomas que podem sinalizar para a gente o início da doença? Eles dão, assim, os sintomas, como eu disse, né? É uma doença muito silenciosa, tá? Só aparece realmente os sintomas quando você tem um diabetes extremamente descompensado, ou é um diabetes tipo 2 descompensado, que é mais comum no adulto, ou então um diabetes tipo 1 na criança, que ele já instala e já tem destruição completa de insulina, das células que produzem insulina. E aí a doença realmente se instala. Então, o paciente vai se caracterizar por glicose muito alta no sangue, tá? Então, essa glicose muito alta no sangue vai gerar um efeito osmolar. Então, você como se puxasse muita água. A glicose puxa muita água, tá? O açúcar, se você botar açúcar, ele puxa muita água. Então, pense nisso. O açúcar no seu sangue, ele vai puxar muita água. Então, se puxa muita água, é um paciente que elimina muita glicose na urina e, consequentemente, sai água. Então, é um paciente que tem muita perda de volume urinário, então, que a gente chama de poliúria, tá? Muitas vezes, acorda muito frequentemente à noite para fazer xixi. É um paciente que, por puxar muita água, ele desidrata, então, fica com boca seca, fica com muita sede, tá? E por ele desidratar e perder muita glicose, ele fica com muita fome. Uhum. Então, é o que a gente chama de polifagia. Então, essa tríade, né? De muita fome, muita urina, muita sede. Muitas vezes o paciente, por ter deficiência de insulina, também vai perder muito peso, porque a insulina é um hormônio anabólico. Então, a insulina não está atuando direito, ele não está conseguindo. As células da gente estão sem glicose, estão sem açúcar, uhum. O açúcar está todo no sangue. E aí, termina surgindo esses sintomas. Essa perda de peso é comum. O paciente que está diabetes avançado, ele geralmente pode perder 10 ou mais quilos. Isso não é uma coisa boa, tá? Essa perda de peso não é uma coisa boa, isso quer dizer que o diabetes está descompensado. Tem alguns desses sintomas que podem indicar que a gente saiu de uma pré-diabetes para o diabetes mesmo? Normalmente não, tá? Uhum. A não ser, por exemplo, um paciente que tem um pré-diabetes, digamos assim, pelos critérios diagnósticos e evolua para um diabetes, ele normalmente não tem sintomas nenhum, tá? Do pré-diabetes, ele pode ter algumas manifestações presente na pele, por exemplo, às vezes algum escurecimento de mancha aqui, por exemplo, em região do pescoço, em axila, mas em regiões de dobras. Então, isso é um sinal de resistência insulínica, tá? Não precisa de nenhum exame para saber que aquele paciente tem resistência insulínica, ele tem. E a presença disso aí perpetua e favorece essa evolução para o diabetes. Mas não existe esse sintoma de, convertir do pré-diabetes para um diabetes, não. É questão de acompanhamento, você tem acompanhamento com o seu médico, com o seu nutricionista, com o seu profissional, para você saber se você está progredindo ou não. Por isso é importante repetir exames, enfim, periódicos, a depender da situação. Perfeito. Perfeito. Doutor, me diz uma coisa. Aqui a gente costuma trazer muito o que o pessoal traz de pergunta para a gente. É importante. E aí, me diz uma coisa. É verdade que a urina fica doce e pode atrair formiga? Fica. Isso fica. É verdade. Isso é verdade. E geralmente homem que procura menos o auxílio, né? Ele já acha, não, doutor, eu vim pra cá porque minha urina tá doce. Eu acho que eu tô com diabetes. Esses casos já é um de paciente que tem um diabetes mais avançado. Como eu disse, né? Ele perde açúcar pela urina, geralmente urina muito. E aí junta formiga mesmo, porque a urina é mais doce, né? Isso é verdade, viu? Isso é verdade. E os sintomas, eles são diferentes pra cada tipo de diabetes ou é o mesmo? Normalmente é o mesmo, tá? Mas como eu disse, assim, a instalação dos sintomas do diabetes tipo 1, por ser uma destruição rápida da produção de insulina, então os pacientes têm um sintoma mais precoce. O diabetes tipo 2 vai surgir mais lá na frente, se o paciente não controlou muito bem a doença, e com 10 anos começa a aparecer os sintomas. Normalmente, assim, algumas coisas de emergência, né? Então, por exemplo, um paciente com diabetes tipo 1, como ele tem deficiência de insulina, ele normalmente ele recebe o diagnóstico quando ele entra no hospital por uma glicose muito alta, que é o que a gente chama de cetoacidose diabética. Uhum. Esse paciente tem normalmente o tipo 2, ele não apresenta esse quadro, porque é um quadro mais arrastado, é mais raro nessa situação. Mas em termos de sinais e sintomas é bem semelhante, a não ser que seja um diabetes secundário a alguma outra doença, né? Doenças uhum. mais raras, como síndrome de Cushing, entre outros. Que aí vai ter outros sinais e sintomas da doença, mas o diabetes em si, não. Perfeito. E o diabetes é mais associado a idosos, mas crianças e adolescentes também sofrem, como já falamos, né, do tipo 1. Como é que os pais podem identificar esses sintomas em crianças mais novas? Como assim? O diabetes tem sido mais prevalente, realmente, tem surgido mais, principalmente o tipo 2, inclusive em adolescentes, devido ao aumento da prevalência de obesidade. Sim. Tá? Síndrome metabólica, alimentação, tudo isso influencia nesse surgimento. No caso da... Aí você pode... O pai pode observar, por exemplo, nas crianças, presença de sinais de resistência insulínica. Então, aqueles sinais que eu falei, que é chamada acantose, né? Escurecimento de dobras cutâneas. Então, isso é um sinal. Às vezes, fica como se fossem pequenos sinais... pequenas protrusões na pele, que a gente chama de acrocornos. Também são sinais de resistência insulínica. Além dos sintomas que a gente já falou, então, por exemplo, se é uma criança que está dormindo mal, acordando muito durante a noite para fazer xixi, está sentindo muita fome, boca seca, perdendo peso, isso são sinais que o paciente pode ter diabetes tipo 1, tá? E outra, diabetes tipo 1 não tem relação com a história familiar. Então, a criança que pode aparecer do nada com esses sintomas, tá? E terminar vendo a glicose está muito alta no hospital, quando vê, já está no hospital. Então, é importante ficar, atento a essas situações, realmente. Perfeito. A diabetes, ela é uma doença hereditária, certo? O histórico familiar é considerado um fator de risco. Mas quem não tem histórico também pode ter? Pode sim. Principalmente quando está relacionada a essas situações, né? A obesidade, a má alimentação, isso tudo gera resistência insulínica. Uhum. Sedentarismo, alimentação rica em carboidratos, principalmente carboidratos refinados, processados... e a obesidade, isso leva tudo à resistência insulínica, leva ao surgimento de uma doença metabólica, a piora de gordura, por exemplo, no fígado, e isso tudo perpetua essa deficiência relativa de insulina, levando a um aumento da glicose no sangue, do açúcar no sangue. Então, sim, quem não tem história familiar também pode ter diabetes. E isso piora com o avançar da idade, como o Denis já comentou, né? Então, pessoas que... Adultos mais, assim, 50, 60 anos, a prevalência aumenta de diabetes, porque o diabetes tipo 2 é o mais comum, e a prevalência vai aumentando à medida que a idade vai aumentando. Isso por alterações até da própria idade, uhum. tá? A resistência insulínica piora com a idade, tá certo? Certo. E o que acontece quando o diabetes não é tratado corretamente, né? Quais são as complicações a longo prazo que a gente pode receber com essa diabetes não tratada? É isso que a gente, como médico e como profissional de saúde, no geral, a gente se preocupa, né? O paciente que tem um diabetes, que não é controlado, e às vezes quando ele não quer entender que tem a doença, certo? Uhum. E é uma doença crônica, é uma doença que não é fácil de tratar. Então, é importante você ter uma equipe multidisciplinar atuando. Às vezes, psicólogo tem que entrar, que é paciente que não aceita. Então, isso você vê pelo retorno do paciente na consulta. E informar para ele os problemas que o diabetes vai ter é difícil, porque o principal causa de morte dos pacientes é doença cardiovascular, tá? Então, é infarto, principalmente, e AVC também, tá? Então, você informar para isso, ó, você tem um risco aumentado de ter infarto, você tem um risco aumentado de ter AVC, tá? Então, isso é difícil dizer para o paciente entender, porque ele, muitas vezes ele está bem. Uhum. Ele não tem aqueles sintomas que eu falei para vocês, que são mais raros, quando a doença já está no extremo. Uhum. É um paciente que, naturalmente, por ele estar com a diabetes dele um pouquinho descontrolada ali, que ainda não tem sintomas, ele vai ter. Então, esse é um primeiro ponto. É entender que ele tem esse risco aumentado, risco cardiovascular aumentado, uhum. tá? Mas outras complicações também aparecem. Então, é problema na visão, então é a glicose que vai afetar a vista. Sim. Isso não é só a vista, é catarata, é problema de retinopatia diabética, descolamento de retina, dentre diversos outros, tá? É problema a nível dos vasos sanguíneos, então é muito comum Da mesma forma que ao acometimento do vaso do coração causa um infarto, ao acometimento dos vasos das nossas extremidades, então das mãos, das pernas. Então é muito comum surgir, por exemplo, alteração de circulação. Então é um paciente que tem o pulso do pé mais reduzido. Então isso favorece o quê? Favorece menos sangue chegando naquele local. Se menos sangue chega naquele local, é maior risco de amputação, certo? É maior risco de dores nas pernas, formação de úlcera. Então, isso tudo é importante. Além disso, o próprio açúcar já é tóxico para o nervo. Então, é muito comum o paciente ter uma dor que a gente chama de dor neuropática. Então, à noite, vai dormir e ficar, se a glicose estiver muito alta, principalmente aquele... Fica chamicando, né? Como diz, né? Fica dormente, é uma dor insuportável, que a gente chama de dor neuropática. Então, isso são sinais de diabetes avançado. E outro grande problema, que é uma das principais... É a principal causa, na verdade, é... A doença renal crônica, né? É um paciente que pode progredir para hemodiálise. Uhum. E muitas vezes um diabetes no começo, a gente já tem exames que a gente pede hoje em dia que consegue identificar uma lesão renal do rim no começo, tá? Então, quanto mais tempo a gente proteger esse rim, melhor. Porque é um grande risco de evolução para hemodiálise no futuro, tá? Que é um grande, assim, medo dos pacientes, né? Tem paciente que se nega para hemodiálise, enfim... Mas são complicações que isso o paciente não sente. O paciente chega no consultório da gente, não sente. Ele diz, doutor, eu tô bem, eu tô tranquilo aqui. Ou então, homem, aí o que eu faço? Meu diabetes tá ok. Você tem que sinalizar isso. Uhum. A importância do controle desse diabetes a longo prazo. Porque quanto mais tempo ele fica descontrolado, pior. A principal causa de procura do homem não é nem essa que eu citei. Se chama disfunção erétil. Porque vai pro consultório e diz, doutor, ó, não tá nada funcionando aqui, tá funcionando. Aí eu, tá, isso é o diabetes, como é que tá? Se não tá assim, aí seus últimos exames, o diabetes extremamente descontrolado. Então, às vezes, ele quer pular uma etapa para usar alguma medicação que existe no mercado, fácil de conseguir, mas não quer tratar o diabetes, que é o que vai tratar essa disfunção erétil dele. Porque eu disse, diabetes afeta os vasos. Então, afeta o vaso do coração, causando infarto, afeta o vaso daqui, causando AVC. Afeta os vasos também de lá, sim, entendeu? Então, causa disfunção erétil também. Inclusive, a ouvinte Clarissa perguntou, toda pessoa que é diabética necessariamente tem o fígado gorduroso? Não necessariamente. Essa parte do esteatose hepática, que na verdade existem diversos nomes, uhum, hoje em dia é doença esteatótica hepática associada à síndrome metabólica. Porque é um amplo, na verdade, assim, tem paciente que tem obesidade e tem gordura no fígado, tem paciente que tem obesidade e não tem gordura no fígado, tem paciente que tem um IMC normal, tem uma quantidade de gordura corporal normal, mas tem gordura no fígado, mas é sabido que a gordura no fígado, ela piora a resistência insulínica. Então, ela pode gerar e perpetuar um diabetes, sim, tá? Ela pode piorar a resistência insulínica e levar a um diabetes. E o tratamento aí é principalmente perda de peso, tá? Uhum. Realmente, tá muito associado à questão da gordura no fígado com o peso e o diabetes tipo 2. Outra coisa que a gente fala muito em questão do diabetes é sobre a dificuldade de sarar um corte, uma ferida na pele. Por que é que isso acontece? Justamente, Agatha, essa questão da dificuldade, geralmente um diabetes mais avançado, mas isso, uhum, acontece justamente porque... Porque no nosso corpo ele é nutrido, ele precisa de alimento, certo? E esse alimento, basicamente, é o açúcar, certo? A glicose, que a gente diz. A glicose, ela não consegue chegar naquele local que está na ferida, tá? Uhum. Porque o vaso está entupido, fechou, por causa de problema de glicose alta, que estressa os vasos e ele fecha. Então, não chega sangue naquele local. Como é que minhas células vão conseguir fazer uma regeneração? Como é que vão cicatrizar aquele local se não está chegando nada? Uhum. Aí começa a ficar preto, começa a ter problemas, dor, que geralmente é uma úlcera que dói mais. Uhum. Ou, às vezes, nem dói, porque já tem neuropatia muito avançada e não sente nada. Então, assim, por isso que não cicatriza, tá? Além da parte nervosa, tem a parte vascular, que é um dos principais fatores aí. Perfeito. Certo. E uma questão que muita gente... traz, né, quer saber, é se a doença tem cura, né? É possível reverter o quadro de diabetes? Vamos lá, você ouvinte aí. A gente não diz cura para o diabetes, a gente diz remissão do diabetes, tá? E existe sim remissão e controle, certo? Existe. Geralmente o paciente, quando passa mais de um ano sem usar a medicação, a gente diz remissão. 6 meses a um ano, normalmente um ano. Então, eu digo, ó, você está com o diabetes controlado, você remitiu a doença. Então, isso é excelente. É raro de acontecer, mas acontece, tá? Uhum. Pacientes que perdem 15 quilos, que fazem uso da medicação, ficam bem controlados. Mas a grande que a gente vê muito, Dendes e Agatha e você ouvinte, é a questão de, assim, do retorno da doença. Às vezes você dizer que, você está controlado, está bem controlado, existe aquele retorno. Então, esse paciente que teve diabetes ou está com diabetes em remissão, tá? É um diabetes controlado, está ok, ele tem que ficar preocupado que esse diabetes pode retornar, tá? Se desandar ou se voltar à alimentação como era. Então, a chance de voltar é muito... Então, assim, faça exames periódicos, anuais, uhum, em relação a essa parte do controle do diabetes, que aí mantém o diabetes bem controlado e até em remissão mesmo. E perfeito. Ela pode acabar sendo fatal? Pode acabar, mas assim, a pessoa nunca falece do diabetes em si. Sim. Ela falece sempre das complicações. Das complicações. Sabe? Que a gente comentou. Então, ela falece do problema cardiovascular. Então, é um infarto, é um AVC, é uma infecção, por exemplo, perdeu a perna porque amputou a perna e aí teve justamente uma infecção ali. Então, essa infecção, às vezes, vai para a UTI. Ah, não, o paciente tinha diabetes, mas o coração parou. Não, veja, o coração parou, mas muito provavelmente foi alguma coisa relacionada à doença de base. Uhum. Certo? Como é que é feito o diagnóstico da doença? Pronto. O diagnóstico da doença, ela é... Vamos lá. Então, tem um rastreio, né? Acima de 35 anos, normalmente. Ou antes disso, se o paciente tiver obesidade. Ou outras doenças associadas com pressão alta, gordura no fígado. E isso a gente tem que realmente fazer esse rastreio, que é feito com a glicose em jejum. Glicemia em jejum, tá? Essa glicemia em jejum, ela pode estar falseada. Muitas vezes, se você fez uma refeição muito carregada de carboidratos na noite anterior, mesmo com 8 horas, você vai ter uma glicose um pouquinho alta. Então, o diagnóstico, a gente tem 3 formas, né? A gente tem que ter pelo menos 2 exames alterados desses para fazer o diagnóstico, que é a hemoglobina glicada, que nossas células do sangue que estão cheias de açúcar, que a gente consegue ver nos últimos 3 meses como é que ficou o seu açúcar. Então, ela é maior ou igual a 6,5 em 2 valores, 2 testes diferentes, a gente diagnostica. Ou então, a glicemia de jejum alterada com hemoglobina glicada alterada, também diagnostica. E tem o teste o teste oral de tolerância à glicose, que é um chamado teste da garapa, o famoso teste, uhum, da garapa, que os pacientes não gostam de fazer, porque realmente é muito ruim, que você toma 75 gramas de dextrose e você vê como é que seu corpo vai reagir, sim, a uma sobrecarga de açúcar. Aí, normalmente, mede em jejum com 1 hora e 2 horas após essa, uhum, sobrecarga de glicose. Ou o diagnóstico também pode ser dado em pacientes que tenham média glicose alterada ao longo do dia, acima de 200. Então, esse paciente sabe da mente o diagnóstico. Ou então, internado por uma situação de quadros mais graves. Então, chega numa glicose assim, no hospital, com 300 de glicose, com sintomas de hiperglicemia, como a gente já comentou, que é muita sede, boca seca, muita urina, esse paciente recebe diagnóstico de diabetes também. Inclusive, a ouvinte Silvana Costa perguntou qual era o exame que diagnostica a diabetes, mas acho que isso aí... Acho que já foi esses 3 já foi exames, realmente. A glicose de jejum, pelo menos tem que ter 2 testes alterados, tá? Desses aí. Certo. E quais são os outros principais exames feitos durante esse diagnóstico, né? Com que frequência a gente faz esses exames para ir detectando a diabetes? Em relação aos exames, outros exames de acompanhamento ou os exames do diabetes em si? Também, de acompanhamento. Não, então, se é um paciente, por exemplo, que você fez o rastreio do diabetes e não tem diabetes, aí você avalia de acordo com o risco dele, tá? Normalmente você repete anual. Mas se é um paciente com obesidade, aí você faz realmente 6 meses a 1 ano, tá? Se não tem nenhum fator de risco, você só fez o rastreio, acima de 35 anos, não fez o rastreio, foi todo negativo, esses exames basicamente de 3 em 3 anos. Se o paciente ele recebe o diagnóstico de diabetes, tá? E aí, ou pré-diabetes, você tem que avaliar outras coisas. Então, você tem que avaliar a função do rim, então você tem que avaliar o fígado, você tem que avaliar o coração também. Então, são exames que você tem que pedir. A parte de colesterol, de triglicerídeo, você tem que ver, né? Que a gente chama lipídios. Então, esse paciente tem que fazer um painel de avaliação. Se ele recebe o diagnóstico de diabetes, ele tem que fazer também, por exemplo, ultrassom hepática de fígado, para ver se não tem gordura, tá? Fazer alguns cálculos que é importante a gente ver. Uma das coisas que a gente pode fazer também, se ele tem diabetes, é sempre não fazer... É um exame, na verdade, clínico que você tem que ver. Você tem que palpar os pulsos do paciente. Então, palpar os pulsos das pernas, dos braços, para ver se ele realmente já não tem um grau avançado de doença vascular, certo? É, então, não precisa de um exame específico. Você pode fazer no próprio consultório mesmo, o chamado índice tornozelo baquial. Então, a gente pode fazer isso também. Fazer, assim que eu não receber, fazer um fundo de olho. Então, ou você encaminha para o oftalmo, ou você mesmo, o médico, pode fazer um fundo de olho para ver se tem alguma coisa mais grosseira, tá? Para ver se não tem algum comprometimento da retina. Então, isso é importante também fazer, tá? Avaliar, enfim, existem vários exames, na verdade, eu acho que tem que ver, né? Porque existe exame tanto laboratorial, clínico, por exemplo, pelo menos um eletro, o paciente tem que ter, certo? Eletrocardiograma do coração, né? Mas existem outras coisas que você tem que ver no consultório. Então, você tem que avaliar os nervos, você tem que avaliar a boca do paciente com diabetes, porque é um risco que tem maior de infecção. Então, você tem que avaliar a presença dos pulsos. Enfim, é uma série de mais exames de sangue, basicamente esse, assim, rastreio sistêmico, porque é uma doença sistêmica. Então, você tem que ver todos os órgãos, basicamente. Entendi. E os exames em crianças são os mesmos que em idosos de rastreio, de acompanhamento? A gente vai fazer esses mesmos exames? Olha, em crianças, como realmente o diabetes tipo 1 é o mais comum, primeiro a gente tem que diagnosticar realmente se é um tipo 1, que é um paciente que é um quadro mais grave, como a gente comentou. É, então, nesse caso de doença, pensando em doença autoimune, a gente tem que solicitar anticorpos, né? Que é um anti-GAD, anti-insulina. Normalmente, o anti-GAD é o mais prevalente, é o que mais se perpetua ao longo da vida. Fica positivo por um bom tempo. Também tem que ver como é que está a reserva insulínica. Então, se eu tenho um exame que é o peptídeo C, se eu tenho um exame que mostra que minha reserva insulínica é muito baixa, muito provavelmente é um DM1 mesmo. É um paciente com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, destruiu, o paciente não vai ter. E aí tem que ter todo o suporte, acompanhamento multidisciplinar, psicólogo, porque é uma doença que ele vai levar para o resto da vida, certo? Mas inclui realmente também a mesma coisa. O paciente com diabetes tipo 1, ele tem um quadro grave, ele tem que também avaliar outros órgãos e sistemas, tá? Então, tem que avaliar o fígado, tem que avaliar o rim, tem que avaliar... Normalmente, o paciente com diabetes tipo 1, para avaliar as complicações, que geralmente são complicações oculares, a parte do rim e a parte de neuropatia, normalmente a gente começa 5 anos após o diagnóstico de diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, a gente geralmente não pode perder tanto tempo assim, porque provavelmente ele já tinha o diagnóstico antes. Então, esses rastreios têm que ser feitos no momento do diagnóstico. O diabetes tipo 1, a gente espera um pouco mais ainda, tá? Você falou sobre a importância do tratamento multidisciplinar durante a entrevista. E eu queria saber quais são as especialidades médicas que acompanham o paciente com diabetes. Vamos lá. É, endocrinologista, de fato, realmente tem que estar acompanhando. E aí, a depender da situação, você consegue... É, você encaminha realmente uma situação, por exemplo, sei lá, um paciente tem uma doença renal muito avançada. Então, esse paciente tem que ir para o nefrologista, o médico do rim. Ou é um paciente que tem já acometimento de vasos no coração. Então, você encaminha para o cardiologista, tem que ter. Oftalmologista, principalmente se for fazer retinografia, tiver alguma alteração a nível ocular, então tem que fazer também. Se é uma neuropatia diabética extremamente avançada, já controlou, mas ele mantém uma neuropatia importante, então o neurologista também tem que entrar. Então você vê que, assim, são várias especialidades que podem entrar dentro. Dermatologista é extremamente importante, porque tem muita lesão na pele, inclusive escurecimento na pele lá embaixo. Às vezes alguns se queixam de um escurecimento que vai mais da ponta do pé para cima. Então é esse escurecimento... É do próprio diabetes, a resistência insulínica, mas também pode ser tratado um pouco com dermatologista. Então, assim, são várias especialidades. Fora da medicina, não sei se vai perguntar isso, Agatha, não posso adiantar, não sei. Mas, assim, é fundamental ter um nutricionista muito, muito bem. Porque muitos pacientes não sabem. Veja, eu sou médico e muitas coisas de advocacia, coisa assim, você não sabe. Então, assim, muitas... o paciente que chega, ele não vai saber essa parte de alimentação, da quantidade, ele não vai saber isso. Então, o nutricionista tem que estar, às vezes, psicólogo, para entender que o paciente tem uma doença crônica, que vai persistir para o resto da vida, mas que tem controle, que vai ter que enfrentar isso, que são desafios da vida. Tem que, às vezes, lançar a mão, tá? Então, assim, realmente é uma abordagem multidisciplinar. Educação física, profissional de educação física, seja personal ou não, mas, assim, alguém para orientar, tá? Às vezes é fisioterapeuta que tem que estar presente também. Então, assim, realmente é multidisciplinar. Realmente vai além da medicina, digamos assim, realmente. a doença. Ótimo. E doutor, por que é tão importante diagnosticar o diabetes cedo? Porque mata. Sério, sendo bem sincero. Porque mata. Se a gente vê assim, os gastos em saúde pública com diabetes, se você for ver pegando o desfecho do paciente, digamos assim, sei lá, o paciente teve infarto, aí se você vê o que o paciente tem, a gente tem lá no Agamenon Magalhães, por exemplo, que eu sou lá da endocrinologia do Agamenon Magalhães, e a gente tem os pacientes internados na cardiologia, 90% tem pré-diabetes. Pré-diabetes. Diabetes são tipo 60% a 70%. Então, assim, é muito, minha gente. É muito. Então, você vai dizer, como é que você sabe se o paciente que tem diabetes vai levar isso? Porque a gente sabe, porque tem estudos sobre isso. Estudos robustos mostrando essa redução. Você melhorando o controle da glicose mais cedo, você reduz o risco daquele paciente ter um infarto, ter um AVC, alguma coisa assim. Então, que são eventos mais graves. Então, diabetes mata. É isso que a gente tem que entender. Uhum. O problema é que a gente só trata muitas vezes de situações mais avançadas. Ou seja, o paciente já está com infarto. Então, eu vou tratar um infarto, mas ele já tem um diabetes descontrolado muito lá atrás. Talvez se eu já tivesse controlado aquele açúcar lá atrás, ele não estaria tendo infarto agora. Certo? Certo. Então, por isso que é importante. Porque é uma doença crônica que mata e é muito prevalente. Perfeito. E para você que chegou agora, o Saúde é o Tema de hoje fala sobre diabetes. E recebemos um médico endocrinologista pelo Hospital Agamenon Magalhães e membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Arthur Costa Hinojosa. A gente está recebendo vários elogios. A ouvinte Clarissa disse: está uma maravilha o programa, parabéns. E a ouvinte Adilene Martins disse também: bom dia, muito bom o tema, pois muitos acham que a diabetes é normal e não procuram tratamento. Além dela, a gente recebeu o comentário de Nancy, que comentou: um tema muito importante, dado ao grande número de pessoas vivendo com diabetes, o debate é extremamente necessário. Estão de parabéns. Obrigada, gente, pela audiência. Doutor, para falar agora sobre a prevenção, o diabetes pode ser prevenido ou é só o pré-diabetes? Não, o diabetes pode ser prevenido também. Normalmente, o paciente que tem, tem diabetes, ele tem um pré-diabetes antes. Pode ser um curto período, mas tem um pré-diabetes antes. E esse diabetes pode ser prevenido, sim. E como é feita essa prevenção? Acho que seria o próximo questionamento, né? Essa prevenção é muito importante passar por dois aspectos, tá? A questão da alimentação, que é fundamental. E não, isso tem relação com o nosso dia a dia, os hábitos de vida da população brasileira, enfim, no geral, que geralmente é uma mesa com muito carboidrato, a gente gosta de comer muito, a gente gosta de uma mesa muito farta. Então, mexe em relação à nutrição, sim, é fundamental isso, tá? Reduzir picos de glicose, porque quanto mais picos de glicose você tem, mais resistência insulínica você perpetua isso. Aí, se tiver uma história familiar forte, maior risco de diabetes. E outra coisa que é extremamente importante, que tem que entrar aí, é exercício físico. É uma forma extremamente importante de prevenção, tá? Porque o exercício físico, principalmente o exercício resistido, o que é o exercício resistido? É a academia, é você fazer uma resistência, por exemplo, na piscina. Se você tiver, por exemplo, uma dificuldade de mobilidade importante, você fazer uma hidroginástica, fazer um funcional, certo? Mas o exercício resistido, ele sensibiliza a insulina melhor. É como se a insulina gostasse um pouquinho mais de entrar ali e conseguisse tirar aquele açúcar do sangue e botasse pro nosso corpo, para nossas células. Então, facilita muito. Então, são as formas de prevenção, além de, claro, acompanhamento médico, mas essas outras tarefas, que a gente pode fazer e deve fazer, são importantes justamente para você ter uma boa prevenção. E isso mesmo quando a gente tem histórico familiar, né? Dá para prevenir. Mesmo quando tem... tem gente... eu conheço muita gente assim. Tem um pai e mãe com diabetes, mas eu já me cuido aqui, faz exame periódico, anual, e não tem nem pré-diabetes, entendeu? Faz exercício bem, então tem uma alimentação regrada. Então, você consegue fazer uma boa prevenção disso aí. Certo. E já ter diabetes significa não poder ter uma vida normal? Né? Tem muita gente que acha isso. E como é que a gente faz para manter a qualidade de vida mesmo com a doença? Denis, isso é bem impactante. Assim. Quando você diz, é a primeira vez que o paciente, você tem diabetes. Muitos já choram, muitos não gostam. E realmente, porque é uma doença meio estigmatizada. Sim. Parando, porque as pessoas já falam assim quando recebem o diagnóstico. Não quero usar a insulina. Entendeu? A insulina mesmo é um tratamento, a gente vai falar depois, mas assim, é muito estigmatizado. Porque ele não quer ser furado, certo? E como foi a pergunta, que não dá para conviver... Como manter qualidade de vida, Como manter qualidade de vida? Então, você tem que primeiro entender que você tem a doença. Isso é fundamental. Então, assim, eu pergunto para o paciente, você aceita que tem o diabetes ou não aceita? Porque se o paciente não aceitar, diz, não aceito. Então, você tenta conversar com o paciente para que ele entenda que tem a doença. Talvez é importante uma abordagem psicológica? Sim, certo? Alguns pacientes precisam realmente. Porque isso mexe muito com os hábitos de vida da pessoa de lá para frente, depois que recebe o diagnóstico, que já deveria ter mudado há um tempo atrás, né? Mas dá para conviver com diabetes, dá para conviver muito bem. Então, fazendo pequenos ajustes, colocando, trazendo a importância ou falando da importância da doença, das complicações que o paciente pode ter, tá? Claro, sem ser muito incisivo, mas mostrando que ele, não, você pode ter uma melhor qualidade de vida, cuide da sua vida, você quer ver seus filhos crescer, então você quer ver seus netos, então tudo isso você tem que trazer para fazer com que o paciente entenda que aquilo é uma doença crônica, que tem chance de remissão? Tem, mas pode perpetuar para o resto da vida do paciente, entendeu? Então a pessoa tem que entender que ela tem aquela condição, que é uma condição controlável e que dá para viver muito bem. Eu tenho pacientes assim com 20 anos de diabetes, já tem 20 anos, controla super bem, tem 70 anos de idade, tá com diabetes extremamente bem controlado, entendeu? Então, assim, usando a medicação? Usando, certo? Faz exercício físico? Fazendo. Sabendo o que come? Sabendo. Porque tem que ter esse autoconhecimento do que o corpo vai... O que é que a alimentação vai afetar? Porque a alimentação é muito importante no tratamento de diabetes. Venho frisando isso, porque é muito importante. Tem paciente que reduz insulina, assim, que está fazendo tratamento já mais avançado, reduz tanto a dose de insulina que quase sai da dose, só melhorando a alimentação. Então, isso é muito importante. Então, assim, dá para viver, mas você tem que conhecer. Você tem que saber o que é que vai levar mais a minha glicose e o que é que não vai levar. Tirar dúvidas realmente com o médico, tirar dúvida com o nutricionista. Pô, então eu posso fazer isso aqui, eu posso começar com essa salada e depois botar esse pãozinho aqui? Uhum. Pode, talvez, reduzir a quantidade de pão, botar isso aqui, negociar. Mas vendo justamente a sua glicose, para que ela não suba tanto, né? Você falou sobre a alimentação, né? Além do açúcar, quais são os outros alimentos que podem ser prejudiciais para um paciente com diabetes? Só, excelente pergunta, Agatha. Acho que é importante estar aqui, porque assim, o pessoal acha que é só doce, né? Mas eu não como açúcar, não como doce. Mas assim, tudo que tem muita massa. Então, por exemplo, pão francês, trigo, derivados, então assim, macarrão. Tudo que tem muita massa, se você pensar, massa limpada, tudo que é maçudo demais, tem muito açúcar. E isso, às vezes, é um tipo pior de açúcar, que é o açúcar mais refinado, é o açúcar mais ultraprocessado. Esse, sim, é o pior. Até é importante sempre olhar os rótulos, tá? Isso não é uma você está sendo muito cri-cri em relação aos rótulos. Não, é olhar mesmo para saber a quantidade de glicose. Às vezes tem alimentos que a gente acha que são extremamente saudáveis, mas tem uma alta carga de glicose. Alta carga de açúcar. Então, por exemplo, eu peguei um dia desse uma bolacha lá, que era integral. Não vou dizer o nome aqui, a marca, mas era integral, bolacha integral. O paciente comia com diabetes achando que estava ótimo. Ótimo. Mas não estava. Carga extremamente alta de carboidrato, além de ser extremamente calórico. Então, um paciente que ganhava mais peso, perpetuava a obesidade e piorava o diabetes. Então, às vezes é instrução mesmo, educação em saúde, que tem que ser perpetuado. O meu avô é diabético e uma coisa que ele tem problema é justamente controlar o que é e o que pode e o que não pode, né? É verdade que até mesmo algumas frutas a gente tem que tomar cuidado, é uma dúvida muito grande que ele tem. É verdade, é uma dúvida grande, mas algumas frutas você tem que... Como aquele negócio que você falou, assim, pode ou não pode? Eu sempre digo assim, que não é aquela coisa, não é pra você restringir, certo? Quem tem diabetes pode tudo com parcimônia, certo? Mas, principalmente alguns alimentos, mas que tem um alto índice glicêmico. O índice glicêmico é a capacidade da velocidade de aumento do açúcar no sangue. Então, algumas frutas, por exemplo, laranja, melancia, manga, tem alto índice glicêmico. Kiwi. Kiwi, mais ou menos, mas assim, outras nem tanto, por exemplo, pera não tem muito, tá? Alguns, por exemplo, morango, que são frutas, aquelas frutas vermelhas, mas geralmente não tem um alto índice glicêmico, não. Sim. Mas realmente tem que ter cuidado nisso aí, tá? Então, sempre preferir, por exemplo, comer a fruta com a casca, Porque a casca tem fibra e a fibra reduz o açúcar no sangue. Então, isso é uma coisa importante que eu digo sempre para meus pacientes também. Entendi. E, assim, a gente precisa cortar de vez isso, esses alimentos, né? A rotina tem que ser muito regrada. Ou dá para ter um consumo controlado, né? Dá para comer aquele bolinho ali no final de semana? Então, dá. Depende do paciente, quando chega, que ele está com diabetes extremamente descontrolado, aí você tem que realmente dar uma cortada, principalmente de início. Mas ele tem que entender que o principal componente em relação ao diabetes é a quantidade, tá? A quantidade de açúcar que se consome. Porque, veja, a maioria dos pacientes que você atende diz que comem 3 pães no jantar. 3 pães é muito, alta carga glicêmica. Então, reduzir de 3 para 1, isso já vai fazer uma diferença importantíssima, tá? A qualidade importa, mas a gente vê hoje em dia que a quantidade é que é mais importante, tá? Então, dá para você comer de tudo, mas ter no parcimônia e entendendo bem o que é o padrão dos alimentos. E também fazer, por exemplo, substituições racionais. Então, por exemplo, carboidrato, existem carboidratos bons, carboidratos mais complexos? Existe. Então, por exemplo, raízes, então, por exemplo, cará, inhame. A macaxeira é um pouquinho pior em termos de índice glicêmico, mas ainda assim é bom do que você comer, por exemplo, um pão, entendeu? Então, dá para você fazer esse jogo, assim. Por exemplo, um cará é melhor do que, por exemplo, um cuscuz. Ou dá para você pegar, por exemplo, um cuscuz. Poxa, eu não consigo viver sem comer cuscuz. Cuscuz de um brasileiro aqui, meu amigo. Eu gosto, como com charque, como com queijo coalho, com ovo. Você come com tudo. Cuscuz, gato, com tudo. Galinha, carne, enfim, tudo. Só que você dá para você melhorar o seu cuscuz. Quantidade você dá para reduzir. Dá para você colocar um pouquinho de aveia quando for fazer o cuscuz. Não vai mexer no gosto, mas vai alterar muito a quantidade de fibra que você está ingerindo. Então, essas fibras, ela já vai reduzir sua glicose. Então, isso já ajuda um pouco. Aí, antes de você almoçar uma coisa um pouco, você come uma salada, o tempo que você coloca a salada só vai ser benéfica para a sua absorção do açúcar. Uhum. Vai retardar, vai diminuir essa absorção, vai ser mais lenta. Então, você não vai fazer aqueles picos de glicose. Então, essa salada antes do almoço já vai ser muito benéfica para o almoço que você vai fazer. A ouvinte Eduarda Monteiro perguntou: bom dia, como é que a gente pode interpretar essa tabela nutricional na embalagem dos alimentos? Como é que pode interpretar? Uhum. Então, quando você vê lá carboidratos, ali é açúcar, tá? Então, realmente, quanto maior ali, teoricamente, vai ser pior, né? Num caso, porque ele também não vai, por exemplo, quando tem a parte de gordura. A gordura também vira glicose? Vira, certo? Alimentos muito gordurosos também podem aumentar um pouco o açúcar também, tá? Geralmente as gorduras se separam. Gordura, gordura trans, gordura saturada, gordura insaturada, né? Então, é importante separar isso aí. Os carboidratos, quanto maior, realmente, teoricamente, pior para o paciente que tem diabetes. Mas no paciente, como eu disse, ele não separa carboidratos, que é complexo ou não, tá? Então, por exemplo, um inhame pode ter uma quantidade boa de carboidrato. E você pode pegar a mesma quantidade do cuscuz, mas o tipo de carboidrato é diferente, entendeu? Um carboidrato mais complexo e é um carboidrato com a digestão mais lenta. Então, isso faz com que seu açúcar suba menos no sangue, entendeu? Uhum. Então, isso, assim, além do valor calórico que vai ter, que é muito importante para a questão de peso, que vai ter lá valor calórico, carboidrato, proteínas, que é extremamente importante. Então, procura alimentos que têm mais proteína. Tá? Alimentos que tenham baixa quantidade de gorduras e alimentos que tenham menos conservantes. É uma coisa também importante. Alimentos mais naturais, sempre em busca, que geralmente são alimentos de melhor qualidade. Tá? E além desse tratamento com alimentação e exercícios, quando é que é necessário a gente tomar a medicação? Então, assim, no diagnóstico do paciente com diabetes, a gente inicia a medicação, tá? Um paciente que tem diagnóstico, a gente inicia a medicação. Desde o início, né? Desde o começo. Se ele vai apresentar melhora depois, entrar em remissão e a gente tentar tirar, acontece, tá? Uhum. E como eu disse, passou mais de 1 ano sem remédio, entrou em remissão do diabetes. O paciente com pré-diabetes, a gente já é um pouco mais assim, depende de caso, tá certo? Então, por exemplo, se é um paciente mais idoso, se é um paciente mais idoso, a gente geralmente tende a fazer, ou um paciente que ele tem uma determinação muito importante, a gente consegue reverter esse pré-diabetes só com perda de peso, às vezes só com orientações alimentares, principalmente se é um pré-diabetes muito inicial. Mas se é um paciente com pré-diabetes jovem, sobrepeso e obesidade, que tem uma alimentação muito desbalanceada, você percebe que ele não vai seguir muito aquela alimentação, tem uma glicemia de jejum alta, geralmente aí em torno de 100, 110, ou tem uma hemoglobina glicada de 6, 6.1, 6.2, quase um diabetes, você é um pouco mais agressivo e a gente pode começar o tratamento mesmo no pré-diabetes também, tá? Perfeito. Muita gente acha que por ter acesso a essa medicação já está liberado para poder comer e beber qualquer coisa que quiser. Mas a gente controla um pouco isso, né? Não, controla também, exatamente. Acho que entender é uma doença crônica e que você tem que tratar cronicamente, tá? Ou seja, você nunca pode esquecer que tem diabetes. E começou a fazer o tratamento e você está bem controlado, você chega, por exemplo, no médico, retorna para o endócrino e diz, não, ó, seu diabetes está muito bem controlado, parabéns. Mas você tem que entender, veja, ele vai liberar algumas coisinhas, talvez libere sim algumas coisinhas a mais, mas o paciente tem que entender que ele tem essa doença e que essa doença ela pode piorar a qualquer momento. Perfeito. Então, assim, é muito frequente a gente ver, melhorou, aí diz, não, tô melhor do diabetes. Tô melhor, agora eu posso fazer de tudo. Não é assim. Você tem que manter a sua constância. Veja, eu tinha obesidade quando era pequeno, uhum. Certo? Tratei minha obesidade, fiquei bem, exercício. Mas hoje em dia eu tenho uma tendência um pouco assim, de você sair, qualquer coisa, ganha um peso mais fácil. Então, a mesma coisa com diabetes. Então, se você tem um diabetes, já tem diagnosticado, então, ao longo da sua vida, você tem que pensar que ele existe. E mesmo que ele já foi embora, ele pode voltar. Tá? Principalmente história familiar, peso e outros fatores. Certinho. E a gente se encaminhando para o final, é uma questão muito importante para os nossos ouvintes, é como é o acesso ao diagnóstico e ao tratamento do paciente diabético pelo SUS. Pronto. Então, pelo SUS, assim, todo paciente ele tem que realmente procurar o seu posto de saúde, realmente ir atrás de um médico, dizer que precisa, ó, queria fazer uns exames aqui, somente se tem 35 anos ou mais, tem uma obesidade, sobrepeso, tem que fazer, pelo menos uma glicemia de jejum. Então, tendo lá o diagnóstico, junto da hemoglobina glicada, outros exames, começar o tratamento. Existem várias medicações que são disponibilizadas na farmácia popular, tá? Então, existem pelo menos três disponibilizados. Existe agora uma nova medicação que é extremamente importante no tratamento do diabetes, que é a dapagliflozina, que pacientes acima de 65 anos pegam de graça na farmácia popular. Então, é uma medicação muito boa, com alto potencial de redução de hemoglobina glicada e melhora de controle da glicose, proteção renal, enfim, diversos benefícios, proteção cardíaca, enfim, realmente é uma medicação muito boa. Então, expandiu realmente e é procurar realmente assistência. Então, é saber que é uma doença importante, uma doença crônica que deve ser controlada. E lá, muitas unidades básicas também têm nutricionista. Caso o diabetes piore muito, já seja um diabetes mais avançado e diagnosticou agora, já precise de terapias mais avançadas, pedir ao médico ele encaminhar para um endocrinologista especializado, né? Que existem outras unidades, como unidade de pronto atendimento especializado, tem Carpina, tem Escada, tem ali, por exemplo, perto do Arruda, tem uma também. Então, assim, essas unidades mais secundárias, que digamos assim, especializadas, que tem o profissional adequado para tratar um diabetes mais avançado, certo? Se é um diabetes com bom controle, que você continua, está bem direitinho, repetir exames anuais, ele coloca de 6 meses a 1 ano, às vezes demora um pouco mais, a gente sabe, na prática, mas que seja acompanhado no posto de saúde, sim, mas sempre lembrar que ele existe, né? Não é ficar noiado que tem um diabetes, mas é saber que é uma doença crônica e que você tem que... Você quer viver mais. Eu sempre digo, você não quer viver mais? Você quer viver mais. Então, vamos tentar fazer com que... vamos negociar o que a gente pode fazer para isso não seja tão pesado, né? Perfeito. A ouvinte Leila Moraes comentou um excelente tema, muito importante para a nossa saúde, esses esclarecimentos. Muito obrigada, Leila, e muito obrigada ao restante da audiência. A gente está finalizando, então eu gostaria de agradecer ao médico endocrinologista do Hospital Agamenon Magalhães e membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Arthur Costa Nojosa. Obrigada, doutor. Obrigado, Agatha. Obrigado, Denis. Obrigado você, ouvinte. Obrigado aí ao pessoal que participou das dúvidas. Obrigado à Rádio Paulo Freire também. E eu também agradeço a participação do estudante de medicina da UFPE, Denis Cardona. Obrigada, Denis. Eu que agradeço a participação aqui na rádio, a Agatha, as professoras e a presença do convidado hoje. E para saber mais sobre o projeto de extensão Sintoniza na Saúde, nosso parceiro no Saúde é o Tema, acesse o Instagram, @sintonizanasaude. Repetindo, @sintonizanasaude. O Saúde é o Tema de hoje, termina aqui. Esta edição sobre diabetes em parceria com o projeto de extensão Sintoniza na Saúde fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi da estudante de jornalismo da UFPE, eu, Agatha Silva, e do estudante de medicina também da UFPE, Denis Cardona, sob orientação das professoras Paula Reis e Gabriela Moraes. Na operação de áudio, Maria Clara Fernandes, no streaming do YouTube, Rivaldo Júnior, sob a supervisão de Igor Cabral. A edição de podcast é por Maria Clara Fernandes. Tchau, tchau e até o próximo Saúde é o Tema.